DJ Wagner, o próprio original. I wanna play the game, so let me be the same. O DJ da BR 153. I wanna play the game, so let me feel the same. I wanna feel your heart beating again. I wanna play the game, so let me be the same. DJ Wagner, não é o melhor, mas só toca as melhores. DJ Wagner, o próprio original. Aô, potência!